Alexander, passe à la 2-2-2-4. 2-2-2-4, ainda não recebemos o seu plano, vamos verificar com o PLN do Centro Recife. Ok, e se precisar o QSL, é Papa Delta Whisky 037, que também deu esse mesmo problema com o pista. Ciente. D52-16, decolou 05, chame controle em 119-8, uma boa noite. 19-8, boa noite. Controle Salvador Trip 52-16, decolado, saída Puca, Jamo, Puca Caju. Trip 52-16, contato radar, vigilância, sub mantém a nível 190, saída PUCA. Subindo e mantém 190, saída PUCA 52-16. Controle Salvador, gol no 404, desce da Quebec. 404, chegada Mari, desce e mantém a 4000 pés, ajuste 10012. 4000, 10012, gol no 404. Número 2224, nossa sala IS confirmou que transmitiu a sua CHG, estamos verificando com o Centro Recife. Ok, vamos lá. Salvador, gol 1613, pronto, chegar aqui sanamente no gate 6. Autorizado de chamar para o táxi, no 613. Autorizado de chamar para o táxi, gol 1613. Salvador, 5836, prossiga. Temos o 330 pré-aprovado, aceita? Aceito, autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Saída PUCA, transição Caju. Decola da 10 curva esquerda, controle 199 decimal 8, aciona 5104, coteja. Autorizado Recife 330. Decola da 10 curva esquerda, saída PUCA, Aracaju. 198 é o controle, 5104, transfundo 8360. 5836, Aerobia Peruísque 58, chama para pushback sonamento. Positivo, Aerobia Peruísque 58, para sonamento 5836. Controle Salvador é o TRIP 52-16. Solicita a possibilidade. Nível 150 final e voar direto para Caju, senhor. Guarde coordenação com o Recife, o 5206. Aguardando o 5206, muito obrigado. Xanem 6310, autorizado DLS XR, reporte localizador. Reporta lá no localizador 6310. Trip 52 no meio autorizado, final 150, direto Aracaju da presente. Eu lhe agradeço muito, senhor. 150 de nível, dará direto Aracaju, Trip 52 no meio. No 885, passou nível 150, chame o centro Recife, frequência 13325, alterne 1251. 3325251, obrigado, boa noite. 885. Boa, bom voo. Azul 4070, desse mantenha 2000, ajuste 1012, reporte localizador. 2000, 1012, reporte no lote 4070, pode passar de tarde abaixo de 50? Obrigado, 6310, passadona, complete final ILS, torre 118.6. 18.6, obrigado, até já. É. Autoridade, chama para o táxi. Aviso no 9351. Bono 404, continue descida para 2000, ajuste 10012. 2000, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da torre 18, decimal 6, bom voo. Via parte Juliette Alfa, 118, decimal 6, o gol número 3, decimal. Caso 6310. 6310, livre pouso 10, 110 graus com 10 nós, 6310. 7. passarei do 2274. Os 224, recebemos aqui o seu código transponder, estamos apenas aguardando confirmação com o centro Recife. Salvador, boa noite, gol no meio, no 3, ponto espera na 1-0-1. Pronto para a cópia? Está pronto, 224. Autorizado Juazeiro, nível 350, via Perzolu 19, saída Momo, transição Frote. Decola no zero, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5132, coteja. Via Perzolu 19, saída Momo, Frote, decola no zero, curva esquerda, 198, controle 5132, responder o passageiro 2224. Cotejamento correto, chama para pushback saneamento. Um pedaço da Juliette é índia ali na Taxway Alpha ali. Muito asfalto solto ali. Tá, tá crítico o negócio ali. É, saiu baixa a transmissão, só poderia confirmar, por favor? Ali na Taxway entre a Juliette e a índia, na Taxway Alpha, tem muito asfalto solto ali. Asfalto solto entre a índia e a Juliette. Ok, eu vou informar isso à infraero para fazer uma vistoria ali. Asfalto solto, não é isso? Isso, ok, vou pedir para fazer uma revisão ali agora no local, obrigado. 4:37 070, boa noite, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso 110 graus, 1129. Voo no meio no 3, tem decolagem autorizada, 110 com 1129. Decolagem autorizada, voo no meio no 3. Não segue via parte principal e Índia até o ponto de espera. Negativo Juliette, vai seguir via Índia. Parte principal e Índia, tá 3561. No meio no 3, decolou 17, chame controle em 119.8, uma boa noite. 19.8. Azul 4070, pouso livre no 0, vento de 110 graus, 1129. Livre, pouso não no 0, 4070. Controle, o voo no meio no 3, boa noite. Meio no 3, boa noite, submantenha 360, saída gole e vigilância radar. 360, saída gole. Voo no 404, estabilizou a meia-neste. No 404, passa a duna, livre LS, 18-6 torre. 18-6, voo no 404. Controle, voo no meio no 3. Prossiga. Como está recebendo a transmissão, prefeito? Entendi. Como está recebendo a transmissão? A transmissão clareza 5. É, obrigado. Controle, o gol no 404, final, bem baixado e travado. Continue a aproximação no zero. Vento de 110 graus, uma dúzia 9404. Silvia Parte 3, parte principal, portão ONU, 6310. Ok, pole position então, 6310, autorizado. 7-2-3-5-6-1, mantenha o ponto espera. Parabéns, fica bem. Solos 2-0, libere a direita, chame solo 1-2-1-9. Livre a direita, 1-2-1-9, 40-70. Sol Salvador, boa noite, Azul 4070, Libra. Boa noite, 4070, táxi via Alfa Kilo, parte 3, chama para ingresso, parte principal. Alfa Kilo, parte 3, chama para ingresso no parte principal, Azul 4070. No 404, livre pouso no 0, 110 graus, 1-12-9. Livre pouso, gol no 404. São 3561, assim que a aeronave na final passar, a primeira aí que está na final, a linha mantém preparados para decolar de imediato quando tão logo liberada a pista, o TAM 3561, né? Assim que passar a aeronave ali, mantém aguardando para decolar de imediato, o 3561. Salvador está operando visual, ajuste de altímetro 10, 12, temperatura 30 graus, 30 graus. O vento 120 graus com 12 nós, a pista usa 10 e o procedimento ILS tem que ser rei. Prossiga. 3858, senhor, não conseguiu o ativo. Poderia, por gentileza, passar as condições? Gente, aguarde 3858. Ok, tá pronto para cópia também, 350 Fortaleza. Gente. Para o táxi, passarei 2224, o papel 37, eu estou com 3 horas de fim, eu quero na Fortaleza. Tem uma autonomia aí alternativa? 3 horas de fim, eu quero na Fortaleza. Temos uma aeronave que vai ingressar para decolar de imediato quando estão logo liberada a pista. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso no 398. Guardando, 398. 4070, mantenha a posição, aguarde para prosseguir no táxi. Mantenha a posição, Azul 4070. Confirmo, mantém aqui no parte 3 ou antes do ingresso no parte 1? Mantenha no parte 3, temos aeronave no pushback no portão número 5 e devido à posição da torre antiga, essa posição atual é a ideal que nós conseguimos enxergar. Ok, mantém aqui no parte 3, Azul 4070. 1-9-1-4-0-4 2-9, entrando na direita, voo 1-4-0-4. Boa noite, bom voo. Pista em uso 1-0, vento 1-1-0 graus com 1-2-9, hora certa 2-3. Paciente, o 3-8-5-8, solicita o 3-5-0 Fortaleza. Paciente, temos o 3-7-0 pré-aprovado, aceita? Afirmo. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Pesulu 19, saída Momo, transição frote. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5131, coteja. Autorizado 370, Fortaleza, via Pesulu 19, Momo, frote a saída, decola da 10, curva esquerda, controle 198, transponder 5131, é o TAM 3858. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Mataremos pushback acionamento no 01, 3858. Solo gol no 404, livrou. 404, táxi via Alfa, mantém a posição antes do ataque sua Kilo. Alfa, mantém a posição antes da Kilo, gol no 404. Passando 2224, observe o WebJet no pushback, após nós livrar para o PAT 3. Táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera, Torre 1, 9, decimal 6, bom voo. Índia, e no ponto para 586, passando 2224. Boa noite. 98, tá, 3561. Contando essa rodada, muito boa noite, tá, 3561, decola a pessoa da Gole. 62 para cota autorização Natal. 3662, autorizado Natal, nível 370, via Pesulo 10, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5127, coteja. Autorizado 370 para Natal, saída é a Puca, transição Zipar, via Pesulo 10. Decolagem da 10, com curva esquerda. Controle 198, transponder 5127, outra 3662. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Vai chamar quando pronto, 3662. Antes daquilo, gol no 404. Confirme. Antes daquilo, gol no 404. Gente, mantém a posição. Mantém. Para o taxi objeto 5836 com POB de... Para o taxi 5836 para B153, 3 horas e 5, alterna Salvador, 5836. Para o 10 no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18, decimal 6. Bom voo, negativo Juliette, táxi via Índia. Ok, via Índia Alfa, 1186, 5836. Azul 4070, táxi via Pátio 3, pátio principal, portão número 8. Pátio 3, pátio principal, portão número 8, azul 4070. Bruno 404, táxi via pátio 3, chama para ingresso, pátio principal. Via pátio 3, chama lá para ingresso, no pátio principal, Bruno 404. Salve, boa noite, com 398, lembrando. 398, táxi via Alfa, quilo pátio 3, chama para ingresso, pátio principal. Alfa, quilo pátio 3, reporta para ingresso principal, com 398. Salvador, objeto 536, boa noite. 536, boa noite. Ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 536. Do 2224, decolou os 28, chame controle em 119-8, boa noite. 19-8, boa noite, 2224. 23, pode principal, portão 05. Ah, temos 05. 05, vamos lá, 04. Edo 2224, sub mantém nível 350, saída Momo, vigilância radar. 350 na Momo, 2224. 10, saída prevista Puca, transição Aracaju, aguarde cópia. Essas coisas. E 561, aguarde coordenação. Guarda. Zero, pronto para cópia? Prossiga. Alto autorizado Recife, nível 350, via Periwhisk 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva direita, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5123, coteja. Autorizou 35, até 58, Puca Aracaju, decola curva esquerda, 198.5123. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Patará. 0-1-2, reporta sem localizador, 3-1-5-2. Gol 1-4-0-4. Prossiga. Gol 0-5 está sem localizador. Sente, vamos informar o Sente Operações. Ah, sim, já apareceu. Saulo Salvador, boa noite, web 5827. Prossiga. Para Galeão, nível 340. Vê se mantém a 3.000 pés, 10, 12, ajuste. Descendo para 3.000 pés, ajustado 1012, web 6748. Controle Salvador, boa noite, objeto 5836, está cruzando 1.800 pés. Jet 536, boa noite, submantenha 330, saída Puca. Puca 330, 5836. Autorizado Galeão, nível 340, Periwhisk 50, saída é a da El Diner Bidev, após decolagem da 10, com curva direita, chamando controle 119.8, transponder 5127, web 5827. Transponder 5137, saída da El Leda Bidev. Da El Leda Bidev. Transponder 5137. 5137 para o 5827. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamaremos 5827. Para ingresso no pátio 1, gol 398. Taxi via pátio principal, portão 6 dúzia. Portão 6, 398.